Fala, macacada, está começando mais um Banana Nanica. Aqui quem fala é o Gary Bilbo, o apresentador que vale, chupa lixes. Aqui comigo estão Evandro Louco. E aí, pessoal? Churrumino. É dia dos namorados hoje, o que o Gary vai estar fazendo aqui? Pois é, tá. Cara. Tá de noite, tá de noite. Tá de noite, de noite não se faz nada com a namorada, Não funciona de noite, né? Então não tem que estar lá mesmo. Porra, de noite é que ela tem que apagar a luz mesmo, ficar certo. De boa. Deixa pra zoar no podcast. Noite pô, é pra dormir. Vai, vai ser rápido. Aqui também, como vocês já ouviram, está o Zuiz. Lá. O Segui. Passe longo. Cabeçada. Gol! Gol! E também aqui conosco está um convidado especial, já de casa, o Flammer. Ah, é três, é que nem uma corrida de cavalo, a gente só fica olhando e apostando, mas no final a gente não ganha porra nenhuma. Só perde nessa bosta. Só perde. Então, pessoal, vamos falar aí sobre todas as novidades que saíram na E3, todos os trailers, todos os gameplays, todas as novidades dos consoles e tudo mais. Vamos começar logo essa porra. Quem gostaria de começar falando alguma coisa assim que vocês viram que vai valer a pena? Que irá sair no mundo dos games. Eles revelaram o visual do pão de forma. Questão de parabéns que vocês adivinharam o design do PS4. Que foda, que a gente é visionário, velho. E o PS5? Vai ter o formato de uma empadinha, de uma coxinha? Vai ter formato do quê? Vai ter o formato de um risole, cara. Pode escrever. Façam suas apostas aí. Ah, só repetindo, eu vou comprar dois e vou comer um, seus bandos de pobre. Vocês me zoaram do que Ah, rancoroso. Seus malditos. Não, você vai comer um, mas depois você vai querer comer um outro. Mas foda-se que você vai comer ou não. Para falar logo da. O console é pequeno, né, cara? Ele é pouca coisa maior que o controle, né? Ele é tipo. Não. Ele é tipo um controle e meio, assim, quase. Vai, uns dois controles. É, ele é pequeno, cara. Compara ele com o controle nas imagens. Calma aí, deixa eu rever a imagem aqui. De altura. O PS4? De altura. Sim. Tá doidão, velho? Olha o que fala pra mim, tô envergonhado. Tô envergonhado. E o controle oficial, o que vocês acharam, cara? Controle com uma televisão. Mas eu achei cagado. Igual os outros controles, por sinal. Não, nunca. Não, não muda, né, cara? Aqui é um visual, não é só um touchpad, não? É um touchpad, eu acho. É só um touch, só um touch só. É, não vão fazer a mesma cagada da Nintendo de botar uma outra televisão no controle, né, cara? Eles queriam trazer de volta a sensação da galera que jogava Game Boy, sabe? Só que agora você é um console em casa. É, só que aí você escolhendo pra TV na porra da parede e seu controle, tipo, como se ele tivesse oito olhos. É pra você jogar enquanto caga, cara. Vai no banheiro, leva o controle, joga lá, tranquilo. É, o único que ia conseguir jogar isso aí em sua plenitude é o Anubis. Sacanagem. Eu duvido, tem. É o único que podia. O que teve na Sony? Que é culpa da Sony? Foda-se. Foda-se. Fala do cu da Nintendo também. Fala do cu da Nintendo também. É. Eles mostraram. Nintendo tem pontos pra você, pô. Não tem nada. Ele não tem nada. Mostraram o preço, vai ser o preço mais baratinho, né? $399. Que vai sair por. R$3.999 aqui. Ah, com certeza. Segundo a Dilma. Não. CEO da Nintendo, não. Ele falou que quer trazer pra cá por esse preço. Segundo a Dilma, tá? Segundo a Dilma é R$3.999. Quem tem Facebook, manja. Foi a Dilma aqui. A Dilma fazendo joinha, né, cara? A entrevista que eu consegui exclusiva com ela lá no meu Facebook, lá que eu que postei a foto. Eu vi no Flamer antes, cara. Será que é a Dilma que é a namorada do Ariba? Não, é muito pra ele. Porra. Ah, agora eu entendi porque que ele é broxa. Estão esculachando, hein? Não, foda-se. Então, só que você vai poder emprestar o seu jogo pra todos os seus amigos. Foda-se. Só que acontece que eles botaram um porém, né? A Sony vai fazer a mesma cagada que a Microsoft em certo aspecto. Vão dar pros publishers, né, pros third party, o poder pra bloquear os jogos. Isso, né? É, exatamente. Ai, que cagada, velho. Ah, sim. E se você joga multiplayer na PSN, você se fudeu. Agora você tem que assinar o PS Plus também. É, agora vai ser pago. Vai ser. É obrigatório? Tu qualquer, online, pra jogar online. Pra jogar online vai ser pago agora. Que nem a Microsoft, igual... Ah, mano, mas vai, convenhamos, velho. Não custa nada pagar, sei lá, $50 pra jogar um ano inteiro, velho. Não, é, baratinho, cara. Os negros são muito bons de faca, velho. Ah, é, cara. Não, cara, pode um console razoável, que é o Xbox 360, pra poder tacar jogo pirata nele, velho, perdendo toda a experiência online, que é o que faz o console, cara. Então, porra, essa galera que tá querendo uma graninha pra comprar um jogo mais barato, vai, porra. A gente também tem que ver o lado positivo, que isso aí vai forçar a Sony a puxar a PlayStation Plus pra cá, né, cara? Porque aqui não tem. Exatamente. Vai forçar a investir mais por aqui também. E como eu já falaram, de repente trazer o console pra cá, o consolo pra cá, num preço mais acessível. Pô, mas deixa eu perguntar. É que eu não tenho Plus. A Plus é só gringa, não tem aqui no Brasil, é isso? Não tem. Não, é, a Plus é só tem lá fora. É que eu vi... fazer uma conta de outro país pra poder ter acesso. Eu vi que era por conta das taxas do Brasil, que são todas cagadas, umas é por causa assim. Disso, né, cara? Mas é falta de planejamento, na minha opinião. Mas se for isso mesmo, será que os caras levam pra frente ainda, cara? Ah, eu vou ter que levar agora. Eles vão ser obrigados, porque senão... Senão a gente vai ficar privado do jogo online aqui, cara. Vocês viram a resposta da Microsoft em consideração à área de cobertura do Xbox One? Não. Ele basicamente disse assim: ah, você mora num país que a Xbox One não tem rede disponível? Que peninha! Continuando, tô 360 aí, se fode aí. Fode aí, nego. Fode aí, cara. É basicamente parabéns essa, pra eles, né, cara? Parabéns. Não, e o pior é que eles assim, ah, que pena que seu país não faz parte da zona de cobertura. É, a Microsoft está aqui, tá? É basicamente dizendo, ah, você vai comprar o PlayStation 4, mas quando a gente tiver zona aí, você compra o One, tá bom? É, mas você não se preocupa não, porque... É muito da hora, porque cara. De acordo com uma nota oficial da Microsoft no Brasil, o Xbox One vai custar R$2.199. Nossa! Chacalaca! Mas isso em dólar? Não, R$2.199. Ah, tá, porra. Pensei que caralho. Mas R$2.000 é nota, cara. Sinto o cheiro de videogame encalhado. É foda, cara. Sinto cheiro de merda! A Microsoft tá fazendo merda atrás de merda, cara! Sinto cheiro de ovo entupido com Xbox One. Não, mas na moral, cara, se você pegar os pontos negativos do Xbox e comparar com o PlayStation, velho, a PlayStation quase não tem nada dos pontos negativos do Xbox, velho. Não, assim, pra começar, né? Pela... Não, eu tô evitando as mesmas pedras, né, cara? Não, mas também era só o que faltava, ver a cagada que foi e repetir, né, velho? Exato. Ah, fizeram isso com o design, dava tempo de ajeitar. Ah, mano, que dava tempo, cara. Ah, o design, cara, o design eu nem li. Mas eu de menos, mas é de menos. Design, cara, ele vai ficar embaixo, vai ficar aqui dentro da minha porra do meu armário aqui, só os fios pra fora. Tipo, todo mundo sabe que daqui a 2 meses os dois vão superaquecer e vão ter que mudar e refazer a porra toda. Então, mano, não dá nada. É mesmo, tem que sair refazendo tudo. Termina da morte. Vamos ver. Porque vai ter, já deu um aquecimento num teste que eles fizeram lá. No Xbox aí. Ah, normal, né? Essa primeira leva aí vai vir cheia de defeitos. Cheio de palhaçada. Ah, vocês lembram como é que era na antiga geração, né? Pô, primeira geração, você comprar o videogame da primeira leva, era ter certeza que ia acender 3 luzinhas vermelhas do inferno e você perdeu o videogame, velho. E a Microsoft ia bater as palmas das mãos e dizer, alguém se fudeu. O famoso tijolo mais caro do mundo, né? Exatamente. Oh, mas velho, mas esse bagulho rolou com o Play também. Travava. Também, sim, também Play, rolava umas modas. O Play 1, lembra? O Play 1 quando ele era de cerâmica? Velho, sabe qual é o melhor bagulho do Play 1? Cerâmica. Quando o canhão já tava todo fodido e você tinha que virar de lado, de ponta cabeça pra rodar. Meu colega meu que ele jogava com um negócio no colo. Pessoal, não saiam da porra do tema, continuem falando E3, caralho. E vocês acharam o quê dos trailers e dos gameplays que foram disponibilizados? Ó, primeiro de tudo, o Wii agora, o Wii U, vai ter um jogo, que é o Smash Bros. Com o Mega Man que vale lá, né? Porra, eu... Foda-se, tem o X, caralho, da Celestino Saga. O primeiro... Tá, então são dois jogos, grande bosta. Não, ainda coloca o Donkey Kong também, que tá maneiro pra caralho. Tá, então o jogo sempre é bom. Tem três jogos. Okay. Legal. Zombie U é interessante, cara. É uma bosta. Já jogou, assim? Não, tá cagando regra aí. É, ele jogou antes de todo mundo. A gente foi lá, né, cara? Ele tá falando isso só pra deixar o Anubis puto nos comentários, pra ele xingar todo mundo. Vai dizer que não é bem assim as coisas, que a Nintendo tem. É, não é bem assim. Não, veja bem, que a Nintendo não tem três luzes vermelhas, se não vê. Não, vamos falar então dos trailers da Microsoft. O que rolou lá de trailer da Microsoft, né? O que ela apresentou de jogo? Rolou o Halo, que tá... Que tá bonito. Ficou bonito, hein? Quer dizer, tá tudo que mostraram ficou bonitão, cara. Mas eu acho que eu caguei pra tudo, exceto Dark Souls. Enfim. E aquele Rise, cara. Aquele Rise me pareceu um God of War com na engine do Gears of War. Parece que fica legal. Não sei. God of War em Roma, né? É, em Roma, isso. Me pareceu bastante legal, cara. Mas... vai ser... e sei lá, vai ser meio cagado, não duvido. Ah, e Forza que tá fudido. Que Extinct, cara. Ah, é, pode. Pô, é. Não podemos esquecer. Não esqueci. Ah, é, porque o. Tu tem que pagar por todos os outros. Ah, não, é que tem que ter a versão grátis, só com o ninjinha lá principal. É, só com o outro. Ou você faz o trampo de gente e compra a versão full, né? Pois e é. Consegue jogar com todo mundo. Safadeza digna da Capcom, hein? Opa, aprendendo com os melhores. DLC no CD, que eu diga. É? Ah, mas só que nesse caso não vai ser CD, né? Vai ser arcade, eu acho. Não tem como ser CD assim. Vai ser direto download, então? É, eu imagino que sim. Vai ser tudo DLC. É, eu imagino que sim. Vai ser tudo por. Agora digital. Vai ter Minecraft aí no Xbox? Ah, já tem eu vejo. Ah, vai ter um novo? É, não, vai sim, o gráfico tá absurdo, cara. Eles conseguiram fazer com o cubinho coisa que, meu Deus, sabe? Aquelas texturas fodidas lá, só que agora uma parada dessas, como é que... Então são melhores. Tá muito bom, então é tipo uma textura diferentona mesmo, né? Tipo, não, vai não. Mais a quantidade de cubos dentro do mundo aumentou bastante, então tipo... Coisas que você vê assim com complexidade gigantesca, feita de cubinho, isso é um absurdo. Ah, da hora. Isso é verdade. Da hora. Eu não tinha visto, não sabia que ia rolar uma Minecraft, não. Tem o jogo lá, o D4? Jogo com o nome mais sugestivo de toda E3, né? Do que é esse jogo aí? Alguém faz ideia? Não. Pô, eu não cheguei a ver o trailer, cara. Eu vi o trailer também, só vi o nome. Ah. É. Vai ser uma bosta. Oh, tem The Witcher, né? Eu falei isso já ou não? É, The Witcher 3. É, o The Witcher 3. The Witcher 2 era muito bom, velho. Foi o meu único jogo que eu joguei e não joguei por muito tempo, mas achei do caralho. O 3 podia ser bom também. Não que eu vá jogar. E do PlayStation, cara, o que rolou de bom? Tô vendo aqui Elder Scrolls Online, cara. É, o Elder Scrolls Online não vai ser exclusivo, eu acho. Ele mas vai, você não vai sair pro PC Xbox também? É. Vai, mas aí no caso ele só apareceu na conferência da só na conferência dele. Ah, vai entendi. Ser pra... É, vai ser multi, ele vai ser multi plataforma. Tá aparecendo com... Ah, tá. É, deu o trailer do Gran Turismo 6, né, que é o jogo mais relevante de corrida, de simulação, chuva, Forza. Ou não. E teve também o do... O trailer do Batman. Batman, o Arkham Origins. Eu gostaria de salientar a apresentação lá da Square, dos dois joguinhos dela, que foi o Final Fantasy XV e o Kingdom Hearts 3. Eita, Final Fantasy XV foi uma picaretagem digna do... sei lá, joquezada, cara. Mas eu já tava esperando, cara, que o Final Fantasy XV antes era o Versus 13, né? O Final Fantasy Versus 13 que estão enrolando desde 2006, se não me engano. Mas esse Versus 13 não é aquele que você ia poder andar com o maluquinho? Isso, é esse mesmo. Vixe. Só que ele safadamente... ele ia sair pra PS3. Deu uma muqueada. Safadamente, enrolaram, passaram ele pro PS4 e nomearam como Final Fantasy XV. Tá certo, pô. E o Kingdom Hearts 3 que deu um sinalzinho de vida lá, mas que ainda não tem data, não tem nada ainda confirmado. Tem o The Order, né? 1886, do pessoal que fez God of War. Ah, é, que vai passar na Inglaterra vitoriana, né? É, meio steampunk, né? Ui, gozei! O Flamengo pira. Como é que é? Steampunk é óculos e... É óculos e bigode escroto. Isso mesmo. Engrenagens. Óculos, escrotos e engrenagens. Essas engrenagens. Killzone, né? Que eu nunca joguei. Ah, Infamous, cara, que a gente não pode esquecer. Infamous, sei lá. The Second Son, o melhor jogo de super-herói já feito. Mad Max, cara, só tem Mad Max também, cara. Verdade, Mad Max é bem interessante. Assim, vai ser legal porque vai ser. Ele sabe que começou como roteiro de uma possível continuação pra cinema, né? É, mas quando o Mel Gibson ficou louco, começou a xingar todo mundo de judeus que existe no mundo, engavetaram o projeto, né? E eu nem sei se esse Mad Max vai ter a cara dele, cara, acho que não. Acho que não. É tipo, mercado de games, de cinema, tem muito judeu em investimento, sabe? É. E tipo, o cara meteu o pé na jaca mesmo. E soltou antissemita, porra! Os judeus merecem aquilo tudo. Eu lembrei. Pessoal, o tempo já tá meio que se alargando já, então vamos partir para as considerações finais. Mas aí pera, cada um pera. Não, calma aí, dá dois minutos antes. Tem as paradas da Nintendo, né, velho? Não vai cortar assim. É, não falaram da. Mas falaram já do. Assim, pode falar. Mas tipo, Nintendo teve mais coisa, teve Pokémon, teve Zelda. Teve umas paradas. Zelda, o continuação do A Link to the Past, pô. É, então, mano. Isso vai ser foda, com certeza, cara. Mas como é que é? Wind Waker. Tem um outro, pô, pra 3DS, cara. Que é a continuação do A Link to the Past. Não é continuação, não é só o... Não é um remake? Não, tem um remake. Ah, não, remake é a continuação, né? Isso. E vai ter o Pokémon pro Wii U? Caralho! Ah, não vai. Não vai ter nunca. Não, é Pokémon. Não, nunca não. Vai 3DS. Ter esse Pokémon decente pra console. Vai ter Pokémon XY pra 3DS, que foi legal ter esse anunciamento da Nintendo. Porque saiu uma espécie nova de Pokémon aí, né? Que é a Pokémon Fada. Nossa, que bosta. Que foda, hein? Não. É interessante, porque, tipo, como é uma criatura mística também, então dá dano em dragão, sabe? É. Você bota um Pokémon fada, eu boto um Onix, cara. O Onix só no cu do bagulho de fada nem vê, mano. O que eu achei interessante do novo Pokémon foi finalmente terem mudado os gráficos, né, cara? Que porra! Gente. Já tava na hora também. Não. Desde o Pokémon Color que tem mudado os gráficos. Cala a boca. Tô mudando. Não, tava aquela câmera de cima já de um século já. Agora é câmera de cima, isométrica 3D, porra. Não é câmera de cima. Smash Bros, cara, porra. Também, isso é importante. Mega Man vai estar de volta no Smash Bros. Rockman, vinho, azul, normal, tudo. A Capcom tá cagando pra ele e a Nintendo foi lá e adotou o cara. Resgatou ele do limbo. É, pô, cara, Nintendo tem que aprender, cara. Vamos pegar o que tá parado aí, F-Zero, Star Fox. Esse X que vai sair aí tá foda, velho. Um amigo meu que é desenvolvimento de jogos, sabe? Ele olhou assim pra mim, quase chorando, dizendo: Eu vou comprar o Wii U, cara. Oh, ué? É lindo, cara. Então... É, então, pessoal, então vamos aqui dando uma encerrada e cada um fala o que mais tá esperando e o que acha que vai ser mais bosta. Beleza? Tudo que foi, tudo que foi exposto na E3. Começando pelo Evandro. Cara, depois do Mega Man e Smash Bros, poderiam fazer um jogo do Mega Man, né, cara? Ah, podia, cara. Dá uma pontinha de esperança, dá uma pontinha de esperança. Ver o Mega Man dando tiro lá no Smash Bros e copiando os caras, né, cara? Dando tiro no cu do Mario, chupa. Isso, Mega isso. Muito melhor que o Mario, chupa. Acorda, Nintendo, que tô Churrumino? Ah, só senti falta nessa E3 do The Last Guardian da Sony, que enfiaram no cu e nunca mais falaram porra nenhuma. E só queria dizer pro Bruno pra ele enfiar o Xbox no cu. Chupa caixista de merda. E só isso. Segui. Eu só. Na realidade, só tô afim de jogar Dark Souls, que vai sair pro 360, então foda-se o novo do Xbox e o novo PlayStation. E outra coisa que vai me ajudar bastante é que agora a Live copiou a PSN e vai rolar uns jogos grátis, mesmo sendo jogos que eu já tenho. Então foda-se o. É. Zwaste? Eu tô no mesmo barco. Quero jogar Left of Us, vai que sai agora pro Play 3 mesmo, né? Porra. Vai ser, pra mim foi a coisa mais legal da conferência por enquanto, foi o negócio que foi o final do Last of Us, o trailer final, né, se eu falar. Uhum. E a coisa mais bostolenta que eu encontrei foi realmente o trailer do Oddworld, né, cara? Que é um jogo legal, mas... Pô, Oddworld, né, cara? Ah, o remake, né? Caralho! Eu nem sei que porra é essa. Era um joguinho da época do PS1, cara. Saiu lá atrás, quando o PlayStation tava começando. Nos primeiros passos ainda. Nos seus primeiros passos! Alguém viu esse vídeo ali, cara, do menininho com o cachorrinho? Não. Porra, Matias, meu amiguinho! Então tá bom, Sr. Flammer, pare de imitar aí o vídeo que você viu e que só você se diverte. Só e diga viu. Isso. E diga aí. Ó, o lixo vamos lá, chama ele. Agora que ele aparece, puta. Agora. Chama ele pra falar o que vai. As cotas aí. Ô, Flammer, você? Ainda estou no aguardo do Spectrum da SEGA, que disseram que ia anunciar agora e cagaram. E também fiquei muito feliz com a continuação do Mirror's Edge também aí. Acho bacana. Ah, é? Esquecemos. Não, mas só uma observação. Todo mundo pode zoar, sei lá quem por ser cachista, sei lá quem por ser sonista, mas o cara que é ceguista merece morrer, velho. Não, acho que não, porque ele já morreu, já tem um bem. Que trocadalho, cara. Merece morrer de novo, então. O ceguista. Não, sacanagem. O ceguista é o cara que pega o segui? Lógico. Podia ser pior, cara. Ele podia ser zibuísta. Alixista. É verdade. Vai, Alice, você não participou do podcast, mas cala a boca, dê as suas considerações finais. Sobre a... Não, eu cala a boca, eu dou consideração final. Sobre E3, Alice, fala sobre E3, hein. Fala aí. Eu acho que os jogos da Microsoft. Microsoft ficaram foda. Não vi quase bosta nenhuma da Sony. E o Garibia Broch, esqueci de falar isso. Deixamos o cara só pra falar isso, né? Porque não adiciona nada no podcast. Fica quieto então aí. É, não, pelo menos agora, eu, né? Funciono no podcast. Eu funciono no podcast. Eu apresento, eu comando o podcast. Eu coloco vocês de quatro no podcast se eu quiser. Esse soa meio estranho, mas enfim. Mas não vai funcionar, né? De quatro vai sair só pro Xbox. Nossa. Que horrível, cara. Essa é a deixa pra vazar, mano. Na moral. Uma última perguntinha. Deixa eu só fazer uma última perguntinha. Então, Microsoft tá fudido, então. Ah, sim. É. Ah, não falamos sobre os preços. Não pelo Gariba. Né? Os preços. Porque a Sony. Ah, não, falou sobre isso sim. Ah, só um detalhe, porra. Eu tenho um último detalhezinho. A marca, o Xbox One só vai sair no, no na Ásia daqui a mais um ano. Que beleza. Desculpa, Chinês. Então, só pra cagar uma regra, eu acho que a Microsoft deve mudar, porque senão vai ser muita burrice e vai se matar, tá ligado? Então. Pô, eu acho que eles não vão continuar, não. É, não tem como, cara. Então, a gente nem precisa, acho que, levar muito em consideração o que foi falado, que vai, no final das contas, vai ficar tudo igual a Sony e as duas vão ficar tudo a mesma merda, tá ligado? É, se matar, eles se mataram, não vai, né, cara? Não vai fazer muita diferença. Agora, pra finalizar, um toque de teoria da conspiração, né, que a tá rolando agora umas investigações sobre monitoramento de telefone, tá rolando nos Estados Unidos, né? E vem a droga do Xbox com a porra da câmera integrada que fica ligada no videogame, porque se tirar do videogame não funciona o videogame. E é aquela porra que capta até batimento cardíaco, tá ligado? O cara não pode sair. Tá bom, mas tá muito grande essa porra e foda-se as teorias de conspiração. O cara não pode dar uma zinha na sala, velho. Vai captar, né? De olho, você. O cara que tá jogando Skyrim vai ouvir os outros trepando. Então, pessoal, é isso aí. Obrigado por tudo. Acessem não, porra. Entrem na nossa comunidade no Orkut, procurem lá, Macacos São Zumbis do Inferno, porque nós estamos lá no Orkut agora. Uau. Curtam a página do Facebook, Macacos Robôs Zumbis do Inferno, logicamente. Qual é o e-mail mesmo? mrzdoinferno@hotmail ou gmail.com. Se você tiver algum post, alguma coisa para nos enviar, fique à vontade. Manda lá que ninguém acessa, tá? Ou só manda direto pro Garipo. É uma verdade. Depois manda mensagem pro nosso Twitter também, que a gente não usa. É isso mesmo, então vamos fechar aqui, pessoal. Boa noite pra todo mundo. Adicionem o Felipe Camargo no Facebook e até mais. Falou, tchau. Fala aí, Alice. Fala, Flamengo. Liga. É, não, fica quieto, preto. Fica preto. Vai. Fica preto, preto. Não. Não, só tem que falar pra todo mundo que eu tenho namorada hoje, no dia dos namorados. Eu tenho uma namorada. Olha como sou importante. Eu não falei isso. Minha mãe ficou muito orgulhosa. Cala a boca. Vai, Flamengo. Tá gravando, gente. Deixa o Flamengo falar. Vai, fala, Flamengo. Trouxa. Bad.